paz do Senhor! Hoje mais uma vez lembramos que um dia, lá no Egito, Deus pediu para o seu povo matar um cordeiro, passar o sangue na porta, repartir o seu corpo entre as famílias, e assim quando veio a praga da morte foram libertos. Aquele cordeiro morreu, isso é morte substitutiva. E a Bíblia fala que eles comeram a Páscoa. Páscoa não foi um evento, Páscoa foi um alimento. A Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. E Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele teve uma morte substitutiva, derramou seu sangue, morreu para que eu e você tivéssemos vida. Cada vez que tomamos do cálice e comemos do pão, lembramos daquele Cordeiro, daquele sangue e aquele corpo que foi repartido por todos. Cristo, a nossa Páscoa. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. E até amanhã.